3201 na Osvaldo. Confirmando o portão que se encontra. Juliette, Gol 904. 904, ingresso Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 904. Via parte principal, Índia Alfa, reporte no ponto de espera. Parte principal, Alfa, reporte no ponto de espera, 3201. Complete aproximação e chame torre 118, meia dúzia. Corrigindo. 118, do sinal 95. Chamará 118, do sinal 95. 3259, liga LF. Forma estabilizada. Forma estabilizada e LF, tá? 3259. Siga. Porte baixado travado, 614. Porte baixado travado. 7-1-5, isso da Baixada Dragão, só toma cadeira de perto, velho. Gente, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Mas era pista livre. Pátio 5, pouso autorizado, pista 0, vento calmo, ele 14. Bom, 7-1-5. Três, dois, zero, um, no alto, 4-6, 19-35, boa viagem. 0-1, decorado da Euleda, 1000 pés. 201 no contato radar de decolagem, sub montanha 1360 após 2000 leda. É, após 2000 leda, 3201. Para Guarulhos, com instante corpo, 1014. Voo 9715, pistola ao espaço 7, fiz a direita agora, táxi Alfa Juliette, portão 2. Direita Alfa Juliette, portão 2. Utilizando o localizador visual para a pista, está 3259. Está 3859, complete aproximações, chame torre 1-1-8-9-5. 1895, obrigado, senhor, até a próxima. Voo no 607, ILS, vamos estabilizar no localizador. Estabilizado no 607. Está 3201, o que se autoriza, bridge? Ah, afirmativo. Comando bridge da presente, muito obrigado, 3201. Externo baixado travado, está 3859, muito bom dia. Bom dia, 3859, 1014, 140 graus, 59, pouso autorizado, pistão 90. Autorizado, pouso pistão 90, 1014, está 3259. 71, copia? Salvador Guarulhos, no nível 360, rota Alfa Zulu 44. Pista 10, curva direita, saída da Leda Eudi. Controle 119, decimal 35 e o transponder é o 5524, TAM 3171. No transponder, direita poste, uma pronta, portão 7, então 3171. Cinco oito zero oito, na 186, por gentileza. Para Brasília, no 3000, Guarda Copa, 2014, bom dia. Arbo. No localizador, agora, 607. Volo 607, complete a aproximação, chame torre 1, no 895. 1895, obrigado. Da 3201, chame Recife, 1251, alterno 3325. Obrigado, bom dia, 3201. Torre Salvador, bom dia, agora na 607. 607. Continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. 940 graus, 59. Guarda a autorização. 3859, solo 52, direita agora, táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para o 10, 3859. 607 da Gol, variável com 39, comunicação de pouso autorizado, pichão 10. Teve pouso, na 607. guarda, o 3171. Não atinja não, desça para 2000 via bom, ou no 0 no 4 e reporta no localizador. Privilegiado Brasília 360, fez o luz 17, pistão no 0, curva direita, saída Arbo, transição Fito, controle 119.35 e o transponder é o 5534-5808. Chame pronto, 5-8-0. 07, pulou ao 5-6, liberou, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. E Alfa, da Juliette, reporte, vou no meio, 07. Sete vai aguardar antes da Juliette. A nossa situação da Juliette, o homem é do a identificação dessa 4 mil pés, ajuste no 0 no 4, chegada bom. Autorizado, bom, e o 3153. O 8-9-7-4-4. Interceptas meios próprios. Autorizado, zona descendo 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, autorizado final de ILS, 1-8-9-7. Táxi 5-7, Índia, ponte de espera, reporte de nota, 3171. 607, após o TAM, portão 9. 135 no teste, assim, a identificação, desse ao 050, vigilância, chegada bom. Presença centro de LA, decolar, pista 1-0, 501, brigadeiro graus com 7 nós, atenta a pista molhada. Tá 3171, decolada 05, chama 141, no Ronaldo, só 35. Ronaldo 35, bom dia, tá 3171. Salvador, bom dia, tá 3171, decolado, Dael. 3171, bom dia, contato radar na decolagem, só 360, direto Dael após 2000 pés. Tá presente, Dael. Tá 3171 para 360. Recepção localizador, já tem um campo à vista, 18 na 7. Complete LS, chame a torre, 118, décimo meia com pouso. 186, 18 na 7. Salvador, algum 897, bom dia? Bom dia, Gol 1897, avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus com 07 nós, ajuste no 04, atenta a pista molhada. 2897. Gol 897, baixado, travado? Baixou, travou, 1,5 milha para nós já. Vicente. Alfa, bom dia, Gol 1804. Gol 1804, muito bom dia, pronto, cópia da Leão. Tá ótimo. Tá autorizado da Leão, nível de voo 360, via Pesolo 10, SMAP, após a posição Lúvito, após Bravo, Bravo Charlie, após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. 5540 é o código, 1935 é o controle. 360, autorizado da Leão, Pesolo 10, SMAP. Bravo, Bravo, Charlie. Decola da 10 com curva direita, da El Leda, pós-Leda, direto bridge. 5540 no transponder, 1935 controle, o bom 804. Tá correto no 804, chama pra pushback estacionamento. Chamaral, com 804. Bom dia, senhor. Identificação de estar 4 mil pés. Chegada a bom tempo, chama 04. O 3253 foi uma aduna. Autorizado 2 aduna, descendo 2 mil.